Shirley, vá para lá. Pedro, vem aqui. Pode sentar do meu lado. Sim. Eu estou desde o começo da reunião com ele. Eu sou ele. O espírito dele. Sim. Eu percebi. Quando você bateu o pé no chão, eu já sabia. Sim. Eu sou a origem do seu povo. E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu venho trazer uma mensagem para os médiuns dessa casa, para os médiuns de todos os trabalhos espirituais e para a sociedade. Eu venho falar sobre disputas, ciúmes. Não foi dito que esse médium se mantivesse na posição, que se ele assim o fizesse, porque dependia dele, muito seria trazido através dele também? Sim. Então ele veio para isso. Sim. Então o que eu quero dizer é o seguinte: um atirador de flechas não faz a comida. Mas quem faz a comida é muito importante. Essa situação se aplica para uma outra que você tem uma séria decisão para tomar. Sim. Só que vocês também serão responsabilizados pelo destino. Porque a misericórdia vem do Pai. E todo mundo merece uma segunda chance. Mas não é só a segunda chance. Não eram 70 vezes 7? Então a conquista está em alterar esse irmão. Esse irmão precisa alcançar a condição. Porque já erra há muito tempo. E é grande a misericórdia. E tem muito potencial. Por que que ele está falando isso? Ele tem pensado consigo em não chamar a atenção, em ser mais discreto. Ele tem muito ímpeto, muita coragem, muita sagacidade, porque essa é a personalidade dele dessa encarnação. Então não pode frear isso. Vocês não falaram de como eram invejados ontem, no bate-papo de vocês? Sim. E ele sempre foi muito invejado, e ele também, porque é o que eles emanam, é o que eles são. Não é melhor que ninguém. Então, por que que eu venho dizer isso? Porque isso serve para os trabalhos. Quando eu falo trabalhos espirituais, eu falo também das corporações, dos grêmios, das associações. Eu falo para todos. Por que tanta disputa? A disputa é da Matrix. Se vocês são um com Deus, vocês são todos um. Então não existe esse é isso, aquele é aquilo. Existem aptidões. Existem características que devem ser aproveitadas. Por isso eu falei do arqueiro. Se houvesse um embate físico aqui, iria a Claudinha ou iria ele? Iria ele. Sim. Porque isso é dele. Ele nem deixaria a Claudinha levantar. Ele já estaria lá antes. Então todos vocês são uma equipe na humanidade. São todos um. Essa disputa é da Matrix. É o ego. Mas não o ego de cada espírito como eu agora me manifesto. Porque eu tenho muito ego. Eu preciso ter ego para liderar. Só que eu lidero com amor. E hierarquia. Como vocês acham que se estabelece uma hierarquia. É por aptidão. Não tem melhores ou piores. Você é melhor nisso e o outro é melhor naquilo. E vocês todos são um time. Então, como a humanidade gosta de times, existe algum time ou algum jogador que ganhe sozinho? Não. Desculpem. Existe algum jogador que ganhe sozinho? Não. Ganha a equipe. Então, o trabalho em equipe. E se perdem? Perdem todos. Perdem em equipe. Então, por mais que tenha sido dito muitas vezes, e por isso estou trazendo através dele, muito nosso irmão já disse, mas é preciso que de uma vez por todas vocês entendam que cada um é importante, é uma peça essencial nesse trabalho para que ele alcance o sucesso que Deus programou para esse trabalho e para todos os outros. Quando eu falo assim, é apenas minha vibração. Eu estou muito calmo. Não pensem vocês que eu estou nervoso. Porque eu sou amor. A minha dimensão é amorosa. Então, essa mensagem é de suma importância para que vocês entendam que opiniões pessoais são uma responsabilidade muito grande. Quando você ouve uma opinião de outra pessoa, você deve levá-la ao crivo da razão, tanto quanto as questões espirituais. Porque existe muita manipulação por interesses, onde o ego quer que esse prevaleça. Então não é você tirando um outro irmão do trabalho que você vai ser vitorioso. Talvez você vá ser derrotado como ele. Ele porque desistiu, e você porque colocou ele à derrota. Vão ambos de mãos dadas para o destino. Não foi escolha? Foi. Então, antes de falar de um irmão, olhem mil vezes no espelho e vejam se vocês não têm o mesmo defeito ou muito outros defeitos que não transparecem tanto. Porque, às vezes, o ímpeto é um diamante bruto que precisa ser só lapidado. Entende? Então, ouve a mensagem. Como eu posso dizer isso? Você não pode fazer a parte do outro, mas você também não pode condenar o outro. Você não pode tirar o outro do trabalho porque ele te incomoda. Você não pode se associar em opiniões que facilitem desta forma. Não é esse o remédio. Porque é muito fácil você se afastar dos problemas. Difícil é resolvê-los com amor. Resolvê-los apenas extirpando o problema para bem longe não é solução, é adiamento. Você só adia o problema para mais tarde, para outra encarnação, para outra dimensão. Mas Deus quer que nós aproveitemos cada segundo desta ocasião, deste plano. O tempo é agora. O futuro ainda é. O passado foi. Agora é a hora de tudo. Vocês percebem que eu falo muito de tempo, né? Por que será? Eu vou deixar para vocês isso. Na última sessão com a Vanessa, pergunte a ela quem se manifestou ao lado dele. Era um ancião do tempo. Ele é muito antigo. Vocês acreditam que ele não me escolheu? Vocês acreditam que numa responsabilidade deste tamanho, ele não escolheu a dedo cada um? Não foi a dedo, foi a células. Foi a átomos. Porque ele preparava a sua equipe ao comando de Deus. Então todos aqui têm uma missão importante. Então eu falo isso porque ele teme muitas vezes dizer para não ser pedra de tropeço. Algumas coisas que ele percebe. Mas não foi dito também que ele seria de conserto? Ele é espada. Ele é justiça. Mas ele é amor. Deti Su, quando ele abordou um assunto delicado, Deti Su se manifesta em seguida a sabedoria. Isso foi uma testificação para ele que ele agiu com sabedoria. Ele não te abordou pessoalmente para tratar. Ele tratou espiritualmente. E eu acredito que caminha para uma solução. Mas é por isso que eu me manifesto, para reafirmar que a responsabilidade é grande também do que se emana, do que se trama, do que, sob uma máscara, se faz parecer, que muitas vezes não condiz com o interior, mas que também merece a chance do reajuste. Então, a todo tempo, é tempo de misericórdia. Jesus não disse que não se perderiam, o Cordeiro não disse que não se perderia nenhuma de suas ovelhas? Então quem somos nós para condenarmos alguma? Então não é porque você não tem afinidade que é ruim. Vocês sabiam que afinidades traz segregação? Quando você só busca afinidades, isso traz segregação, porque isso cria separação, porque vocês se separam por afinidades. Mas é exatamente aquele que você não tem afinidade que é o seu desafio. Parece que vocês invertem sempre as coisas. O mal quase sempre é o bem mal interpretado, porque é remédio. Então os desafetos são aqueles, não são os seus amigos que você deve se aproximar. São dos seus desafetos. Parece estranho, né? Mas esse é o desafio. Vocês não vieram para comunhão entre irmãos que se amam no plano espiritual e se amam por afinidades, reencarnados. Não foi para isso que vocês vieram. Essa comunhão já existe naturalmente pela vibração que vocês estabelecem. Pela sintonia. Vocês vieram para questões do passado. Ou para dar o exemplo de como se faz isso. Em família, nos trabalhos espirituais. Então chega disso. Eu venho mais uma vez aqui dizer. Chega de separação. A união não é só uma palavra bonita. A união, a egrégora, se vocês quiserem chamar assim, é uma conquista. Vocês precisam trabalhar nessa conquista. Chega de eu não gosto desse porque faz isso, eu não gosto daquele porque faz aquilo. Chega! Senão não estariam juntos aqui. senão ele não teria escolhido para o trabalho. Tem alguém mais antigo que ele no trabalho? Não, nem eu sou. Nem a Sabina é. Nem a dona Sônia é. Ele é o mais antigo. Por isso a responsabilidade maior também é dele. Ele fale, falem todos. Se eu falhar, o trabalho continua. Se você falhar, o trabalho continua. Se ele falhar, ele pode ser substituído, mas não vai ser ao mesmo tempo. Criará um problema para o trabalho. Então é grande a responsabilidade. E esses postos de trabalho foram planejados, programados, muito bem escolhidos pelo potencial de cada um e pelos méritos anteriores também. Por que vocês acreditam que um trabalho de Deus, que é misericórdia e amor, não teria o equilíbrio das forças como o bem e o mal? Vai ser trabalhado o bem e o mal também em equilíbrio. Mas grande é a conquista de transformar esse mal em bem. Se a vitória é de todos, se todos são uma equipe, esses que tiveram essa grande oportunidade, é porque Deus sabe que são capazes de alcançar essa mudança. E o mérito será de vocês, não só desse que alcançou. Porque são ensinamentos. Então o mérito está nisso. Em conquistar os difíceis. Os fáceis fluem naturalmente. Então, por favor, chega de disputas. Essa humanidade não aguenta mais tanta disputa. É a disputa que vocês estabelecem que levam tantos irmãos à ruína. Porque existe uma coisa que se chama amor próprio. E quando você ainda não desenvolveu o amor próprio, e as disputas se estabelecem, esse irmão se sente inferior por essa falta de amor próprio. Então, muitas vezes, ele desiste. Mas também, estão me pedindo para eu dizer, mas também não se responsabilizem pelas escolhas. As escolhas são de cada um. Então, assim, é como foi dito, você precisa fazer o que é necessário como remédio. Mas se a pessoa insistir em continuar doente, não há o que ser feito. Ou se a pessoa não gosta do remédio, prefere sofrer as dores, não há o que possa ser feito. Mas isso tem que vir dela. Não nós definirmos esse destino. Eu vou só até aqui. Eu só me manifestei porque ele vinha tendo dúvidas se seria animosidade dele, o quanto ele se esforça, se ele deve ser mais discreto. Não! Ele deve atirar todas as flechas, porque ele veio para isso. Essas flechas têm destino certo, têm alvos. O que ele emana, essa é a condição dele. Eu vou dar só um exemplo. Assim como quando você não está, outra pessoa dirige. Você foi intuída a direcionar a responsabilidade. Jesus não disse para se sentar ao último lugar e talvez o dono da casa o convidasse, porque ele poderia ter convidado os mais importantes, não é? Então coloquem isso como uma regra de vida. Se coloquem nos últimos lugares quando vocês forem olhar a seus irmãos. Sejam indulgentes, que já foi trazido também, para verificarem as qualidades. Os defeitos são muito fáceis de serem apontados. Verifiquem as qualidades e invistam para que essas qualidades cresçam, porque elas crescendo vão ajudar esse irmão a combater o mal que carregam. Então, se ele gosta de falar, criem situações para que eles falem. Se eles gostam de orar, a eles a oração. Mas a todos, olhem com amor. Parem de olhar os defeitos, porque isso acontece o tempo todo. E a gente vê e lamenta, porque muito é dito, muito é trazido, e assim existe uma dificuldade para que seja assimilado, colocado em prática. São aqueles famosos: entra por um ouvido e sai pelo outro. E às vezes existe boa vontade. Vocês sabiam que isso acontece com boa vontade? Existe a boa vontade, mas não existe o alcance. Não eleva a sua vibração, não se coloca numa situação favorável. O que, que isso acontece? Essa informação passa, esse impulso de mudança passa. E aí se manifestam de novo aquelas dificuldades ou aquelas imperfeições. Aí você tem que lidar com o ego, com os ciúmes, com a inveja. Veja bem o que é ser dirigente de um trabalho espiritual, ou ser o líder de uma equipe, ou ser diretor de uma indústria, de uma empresa. São opiniões de todos os tipos. Então você precisa achar um equilíbrio onde isso aconteça sem prejudicar o trabalho. Porque o que a gente percebe são separações, segregações por afinidades, que seriam, aos olhos de vocês, algo normal, mas não é. Quando vocês fazem... Vou dar só um exemplo, tá? Um almoço. Qual é o mais importante convidado? É o irmão difícil. É esse que não pode faltar. Porque a melhor forma de trazer um irmão de volta para o cordeiro é com amor. E ele já sente-se isolado por si só. Por mais que ele não admita isso, ele sabe do seu isolamento. E ele sofre com esse isolamento. Então, quando todo mundo abraça ele com amor, ele se fragiliza. Mas ele também se encoraja de mudar. Você entende por que eu trouxe isso hoje? Porque o momento é delicado e nem está aqui. Só que um Exu vem para dizer a verdade, não é? E eu venho trazer um pedido de misericórdia e de amor. Porque está ao alcance de vocês mudar isso. Já houve situações no passado que algo parecido se estabeleceu, não foi? Era verdade? Ou vocês estavam equivocados? Era uma lição? Ou não? E se esse irmão tivesse sido colocado para fora? Colocado para fora. Por não aguentar uma pressão que se estabeleceu. Vocês seriam responsáveis. E os exaltados serão humilhados. E os humilhados serão exaltados. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso já acontece. Porque o potencial é muito grande. Mas naquela posição. Então não tem melhor ou pior. Essa posição foi pré-definida antes da encarnação. E foi dotada, capacitada de qualidades ou mediunidade específicas para tal função. Enquanto outra é capacitada de outra forma para outras funções. Como ela tem uma formação e capacitação de forma a contribuir com outra parte. Como ele tem a missão principal de trazer a mensagem. Mas além dele, ele. Mas a Jace é menos importante? Não. Um pega no gol, um faz gols, o outro defende, o outro prepara o gol. Então são todos, eu estou falando assim por causa da humanidade, tá? Não tenho interesse nenhum em jogos. Mas para que fique de fácil entendimento. Então numa família, todos também são importantes. Porque esses desafetos do passado, vem na posição que vai favorecer que o amor se manifeste e anule aqueles desafetos. O que eu quero dizer com isso? Você vem como mãe ou como filho, na posição de mãe ou de filho, ou de neto, ou de irmão, ou de tio, de acordo com a posição que favoreça, porque Deus assim determinou, que favoreça aquele resgate desses débitos do passado. Então, se é mais fácil vir como filho para resgatar o débito do passado, você não virá como avô, não virá como pai, você virá como filho, porque é a posição ideal que Deus determinou. Então, quem somos nós para limitarmos o agir de Deus, para que a nossa vontade se prevaleça, ou que nós possamos dizer esse ou aquele não é o bom, não é bom o suficiente? Se esse é o maior desafio, é a maior conquista, vocês estão enganados. É esse que vocês precisam trazer de volta. Esse é o maior mérito. Aqueles que já estão a meio caminho, estão a meia distância. Aqueles que estão caminhando por si próprios, vão chegar. Agora, aqueles que você precisa carregar nos ombros e não deixar no campo de batalha, e trazer com você até a segurança, esses são os mais difíceis. Mas qual não será a sua realização quando aquele irmão que ficaria no campo de batalha estiver em segurança e salvo? Então chega de inversão de valores. Chega de julgamentos. Isso é para todos os trabalhos espirituais, porque eu não estou falando só para essa casa. Isso é para qualquer tipo de situação onde haja disputa. Passem a entender ou a perceber o que aquele irmão tem de melhor e usem isso ao favor de vocês. Aqui não tem banco de reservas. Ninguém veio para banco de reservas. Todos vieram para jogar como titulares, cada um na sua posição. quando você disse para esse menino, você disse, você vai vir uma vez e ficar na assistência. Você vai vir uma vez e ficar na corrente, não foi? Ele achou ruim? Sabe o que ele pensou? Ele falou, eu sei por quê. Porque ele vai tratar diretamente com essas pessoas no futuro. Quando você colocou ele na condição do atendimento fraterno, você colocou ele na condição da portaria, ele se ofendeu? Ele teve humildade? Ele trabalhou lá embaixo? Ele foi avisado que era para subir? Não. Ele foi, por nós. Então, ele tem esse compromisso. O compromisso dele é com a massa. Então, esse trabalho, ele não se ofende. Ele também gosta de lidar com cada um. Ele ouve, ele tem amor. Ele se coloca na posição do outro. E com isso, ele alcança. Ele estimula as mudanças. Eles não disseram ontem, quando contavam as suas histórias, de quando não haviam ainda feito as escolhas espirituais. O Pedro disse, sem mesmo perceber, haverá momentos no futuro que seremos chamados para o testemunho, porque isso é um testemunho. E vai ser isso mesmo. Vocês darão um testemunho, porque a mudança... Por que que esse foi trazido? Pelas mudanças que o Pedro fez. Encorajou ele a fazer também, porque ele... Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Ele já era intuído. Ele já era um com o Pai. Ele já se colocava a serviço. Ele sempre teve mediunidade aflorada. Ele foi muito usado na rua, nas situações, nos trabalhos. Ao tempo todo, ele era usado. Mas o que fez com que ele mudasse, o encorajou, mostrou que era possível, foi as mudanças de alguém próximo. Quando Osho disse, você não sabem o tamanho da transformação que ele precisou fazer, do que ele abriu mão. Ele sabe. E apontou para ele. É porque só nós, ou eles, sabem a transformação que foi realizada. E que está longe da perfeição. Não tem perfeição nenhuma nisso. Mas a transformação é imensa. Na Matrix, é um apelo e tanto para aqueles que querem mudar. Vocês acham quantos já não mudaram que vocês não sabem? Que é através dos vídeos mudaram e vocês nem sabem porque não chegou aqui. Então, ele muda, o outro muda, o outro dá um testemunho. E isso encoraja mais aqueles que já têm tudo e até a vontade de mudar, mas não tem o exemplo, porque o exemplo arrasta. Então vem o exemplo e aí é possível. Se é possível, eu também consigo. E aí muda tudo. Porque você já tem um exemplo. Jesus veio o quê? Veio trazer o evangelho? Não. Jesus veio exemplificar o evangelho. Mostrar que ele era plenamente possível. Ele agiu pautado no evangelho. Então, se ele pode, nós também podemos. Vós sois deuses, não foi à toa. Tudo isso está ao alcance de vocês. Ao tratar um irmão, ao tratar um animal, ao tratar uma situação, ao tratar um desafeto, ao tratar irmãos difíceis. Os apóstolos eram unidos? Ou havia disputa? Muita disputa. Jesus estava encarnado, então ele se afinizava mais com o apóstolo, isso é normal, ele se afinizava mais com, por exemplo, João Evangelista. Ele se afinizava mais. Quando ele chama João, Pedro e Tiago ao Monte Tabor para a transfiguração, é porque ele tinha favoritos? Não. É que aqueles já se esforçavam mais que os outros em amar. Então, hierarquia é mérito. Não aquela que criamos com as nossas máscaras. Hierarquia se estabelece por mérito. E Deus sabe em que cada um é melhor e onde pode chegar. Então ele vai definindo essas posições. Quando eu falo Deus, o todo, seja qual for a dimensão, a minha, a sua, todas, tudo isso é criação, não é? Então tudo está sob o comando do todo. Então, até o que de ruim acontece, ou os desafios, ou os desafetos, são misericórdia e são amor do todo. Parem de separar as coisas, como se tivessem setores. Não existem setores. Assim como não existem pessoas melhores ou piores, especiais, ou só mais preparadas para determinada função ou necessidade, na criação não existem privilegiados. Existem idades espirituais, estágios evolutivos. E a hierarquia se estabelece pela condição vibracional. Jesus não disse, eu não sou o maior, há muitos maiores do que eu, porque eram mais antigos, ou se esforçaram mais que ele, porque ele também errou, nós erramos. Todos nós erramos. E vamos alcançando na hierarquia de Deus o posto que nos é adequado vibratoriamente. Então não tem privilégios. Porque é quântico, é vibratório. Quando eu me elevo, eu elevo minha vibração. Quando eu mudo para melhor, eu mudo minha vibração. E isso vai determinando a hierarquia e a minha responsabilidade. Vocês acham que esse ditado Deus não dá asa à cobra, que é bem esdrúxulo, mas ele carrega muita verdade. Porque Deus não vai destinar uma responsabilidade imensa a alguém que não esteja preparado. Então, ele vai definir pela capacidade, potencial, esforços, ligação com ele, boa vontade. A responsabilidade. É isso, porque outros irmãos precisam trabalhar também. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus.